Salve meu mano Alpiste. E aí Cabal, firmeza total, se liga no som. E aí, vamos chegar? Demorou, não pega nada, não pega nada. Tá chegando a alegria da cidade. Um, dois, testando o microfone. Você já me conhece, já sabe o meu nome. Deixa eu chegar de mansinho no balanço. Eu vou rimar sem parar, eu não me canso. Motivo de sobra sempre vem na minha mente. O Deus que eu tenho sempre se faz presente. A fé é o caminho pra quem quer chegar ao longe. Quem luta persiste, não foge nem se esconde. E quem pensou que a gente ia sumir, assiste a virada, bate palma, é isso aí. Mas sem confusão, não quero brigar com ninguém. Eu sou da paz, minha atitude vai além. Eu sigo na boa, na moral, sem dever nada. Tô fora de vacilo e de parada errada. Meu som bate forte, alegria da quebrada. Então é só chegar, vamos lá, não pega nada. Não pega nada, então joga a mão pra cima. Mão pra cima. Não pega nada, então se liga na se rima. Liga na rima. Não pega nada, pode ficar à vontade. Tá chegando a alegria da cidade. Não pega nada, então joga a mão pra cima. Mão pra cima. Não pega nada, então se liga na se rima. Liga na rima. Não pega nada, pode ficar à vontade. Tá chegando a alegria da cidade. Não pega nada, mas não dá palpite. Fala com alguém. Como acabar o hit? Se o mal quis te levar nesse caminho, você vai sozinho. Se for rap nacional, triste. Mas se for positivo, Alpiste é nóis. Hip hop do início, tipo Beast Boys. É, rap do bem, vem comigo, B-boy. E todo mal que tem, Jesus Cristo destrói. Não pega nada, é a rima gospel. E pra quebrada, fé a minha voz deu. Tô na balada, com o time pro, meus manos a vontade. Som tocar, fazendo a alegria da rapaziada. Que sabe o que é bom e com Deus não dá mancada. Cola comigo, vamos tirar um barato. Eu vou na rima pra fechar o meu relato. Na pegada do rap a gente se envolve. Fica na boa porque isso é pra quem pode. Quem já se libertou e não deve mais nada. Quem sabe o bem que faz essa parada. Os mano e as mina que são linha de frente. Guerreiros do Senhor no corpo e na mente. Sem culpa, sem mágoa e sem acusação. Joga a mão pra cima e vem comigo no refrão, vem. Não pega nada, então joga a mão pra cima. Pra cima. Não pega nada, então se liga na se rima. Liga na rima. Não pega nada, pode ficar à vontade. Tá chegando a alegria da cidade. Não pega nada, então joga a mão pra cima. Pra cima. Não pega nada, então se liga na se rima. Liga na rima. Não pega nada, pode ficar à vontade. Tá chegando a alegria da cidade. Não pega nada, então joga a mão pra cima. Mão pra cima. Não pega nada, então se liga na se rima. Liga na rima. Não pega nada, pode ficar à vontade. Tá chegando a alegria da cidade. Não pega nada, então joga a mão pra cima. Mão pra cima. Não pega nada, então se liga na se liga na rima. Não pega nada, pode ficar à vontade. Tá chegando a alegria da cidade.